Passo 7 decolou de Salvador. 5, chame controle, 1208, boa noite. 208, boa noite, senhor. Controle Salvador, muito boa noite. Este é o TAN 3897 decolado da Elbridge, cruzando 1.500 pés. 3897, contato radar em decolagem, submantendo 340, prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, ascensão ao 340, TAN 3897. Meia 259, chame Recife 251, antena 3395. Centro Recife, 1251, 3395, chame 6259. Direito 97, vou Leda. Presente Leda, 3897. Taxi, reporte para ingresso na pista, Indy November Alpha. Do MLS, gol 1971. 1971, completa aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 95, boa. Salvador, boa noite, 1971, estabilizado no INS da 10. 971, boa noite. Avistado. Vento sul com 079. Baixada travada também, repouso no 0971. Repouso no 0971. Na 3897, chame o Centro Recife 251, lanterna 3395. Uno 971, solo aos 44, libere pista direita, chame solo em 1219. Confirmando, 1219, 1971. Copiou? Pesado ingresso é aconselhado por um assim de November Alpha. Uno 168. Uno 168. Boa. Identificação desse material 00, chegada máxima. 01. Delitap. Weber Alfa tem decolagem autorizada 17, o vento 179 de Weber Alfa. 66, sem identificação, destino 060, chegada mais. Torre Salvador, Índia, Nova Iberá, solicita a BDL, não, no site. Zero, declaro, erro de tráfego, esquerda, reporte, interceptando a final da 17 de Nova Iberá. Repetido, Índia, Nova Iberá. Autorizado, com curva, esquerda, circuito, tráfego, 17, reporte, girando base, de Nova Iberá. Por certeza, reportará girando base, o Índia, November Alpha, na 17. Salvador, Índia November Alpha, pronto para girar a base. Dá o 27. Calibre, toca arremetida, pista 17, 180 graus, 8 nós, só confirmando, é trem fixo, é isso? Trem fixo, pista livre, 97, girando base. Índia November Alpha. Afirmativo, está livre para o toque arremetido na 17, o vento sul com 08 nós, Índia November Alpha. Livre, toque arremetido, Índia November Alpha. Uno 68, livre LS, para 2014, chame estabilizado ao localizador. Uno 866, desça para 2000 pés, altímetro 64. November Alpha, tocou remeteu 56, circuito de tráfego autorizado, Fernando Vento, reporte base para final, Índia November Alpha. Por uma pela esquerda, reportará para base na final, Índia November Alpha. Agora só tem tráfego a 7 milhas do marcador, tem condições de um tráfego curto para 17? Bandeira Alfa 2. Escuta, prossiga. Só é ok, manterá o turno 6. Mantém o turno, já vai prosseguir no toque arremetido. Teremos tráfego na aproximação LS, ok? Mantém o setor norte e próximo a Enrimar, com espera, aguardando para a toque arremetida, o Índia 9 Alfa. Afirmativo, senhor. Vamos aguardar o setor norte aqui, manter espera na Enrimar, o Índia 9 Alfa. Que já avisou a parada com o 9168. O 9168, completei a aproximação em DS, chamando em 18, decimal 95. O 9866, livre LS, chama estabilizando. O 9168. O 9168, boa noite. Cheque para pouso, o vento nos 50 graus com 89. Acho que tá vado, bom. Pouso autorizado, estou no 0, no 1, 68. É, eu estou no pouso, está no 0. November Alpha mantém o setor aguardando, temos um segundo tráfego no LS. Após a segunda aeronave, será autorizada a continuidade do toque arremetido na 17, Índia November Alpha. Afirmativo, vamos manter o setor norte aguardando o Índia November Alpha. Terá condições de decolagem imediata assim que liberada a pista? Agiliza o ingresso, reporte pronto na cabeceira, o TAM 3197. Meia, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 18 decimal 95. 895, boa noite. Ono 1, 68. Direito 1-2-1-1, vamos 1-1-68. noite, boa noite, minha amiga. 3197 livre de decolagem, dono 0, 170 graus com 89. Muito grato. Gol no 866, sente do tráfego, continue aproximação no 0, vento sul com 079. Tráfego iniciando a decolagem, cabeceira no 0 no momento. Guarde pista livre, gol no 866. Nada. Informa o tráfego à sua direita, mantendo espera no setor norte. Comanda à sua esquerda, gol no 866. No 866, tem pouso autorizado no 0, 170 graus com 089. E de pouso no 866. Comandador Alfa pode se enquadrar na final do ano 7, reporte na curta final, vento sul com 89. Reportará na curta final do ano 7, Índia November Alfa. Então, 3197, decolou 05, chame controle em 1208. 208, boa. Boa. Salvador, boa noite, São 3-1, LAP 7. 397, contato materno de decolagem, mantenho 360, após cruzar 2 mil pés, o Ileda. Faz 2 mil pés, direto Ileda, você tem uma 360, São 397. Gravador Alfa tem livre toque remetido no 7, vento 170 graus, 89, Índio November Alfa. Livre toque remetida para o Índio November Alfa no 7. 1866, solo 06, libere a direita, chame solo 1219. Confirmando, 1211, senhor. 1211. 89. Nada. Alfa, estou com remetinho 09, circuito de tráfego normal, perna do vento, reporte para girar base de November Alfa. Circuito está padrão, reportará para girar base o Índia, November Alfa, não no 7. Chame Recife 251, Antena 3395. 251, Antena 3397, boa. November Alpha, reporte na final do 17 para novo toque arremetido, Índia November Alpha. Virando base, reportará na final do 17, Índia November Alpha. Que livre, toque arremetido na pista no 7, o vento 170 graus com 619, Índia November Alpha. Livre, toque arremetido no 7, Índia November Alpha. 199, Tauro de Prato, alinhar e manter a cabeceira 10, gol 1099. Você está autorizado a alinhar e decolar. Vento sul com 0629, zona 099. Vandar Alfa, toca remete aos 1,6, circuito de tráfego 1,7, reporte para girar base em Vandar Alfa. Reportar para girar base da 1,7, o Índia da VV Alfa. Bruno 099, colou zona 7, controle na frequência no 208, então, boa noite. 208, 208, obrigado, boa noite. Escolhe Salvador, boa noite, Bruno 099. Bruno 099, contato radar decolagem, subiu mantel 380 após 2000, Leda. Após 2000, direita Leda, sessão 380, Bruno 099. Se eu for atrapalhar a possibilidade de fazer um toque remetida na 1-0, por gentileza? É possível sim, na 1-0. Tem condições, você já tem condições de girar a base agora? Afirmativo, senhor, condições. Autorizado, reporte na final, Índia November Alpha. Reportará na final da 1-0, Índia November Alpha. Ligou no 1099? Pode ir para a bridge? Aguarde. Não escuta. Alfa Romeo, Índia Romeo. Torre Alfa, tá livre, toca RMT, pistão 910, vento 80 graus com 79, Índia Romeo Alfa. E toque medida 90 em Novena Alfa. Leve tráfego na curva final após a saída ali, mantendo o alto 719. Alfa Romeo Alfa, tocou remeteus 22, curva esquerda, perna do vento da pista 1-0, reporte através norte da torre, o Indy Alfa Romeo Alfa. Curva esquerda, reportando através norte da torre, o Indy Alfa Romeo Alfa. Voo 971, vento 180 graus, com 89, telecolagem autorizada, pista 1-0 no 971. Chame Recife 251 na antena 3395. 251-3395-099. De Novembro Alfa, através do norte da torre. Novembro Alfa, reporte na final da 1-0, Índia Novembro Alfa. Reportará na final da 1-0, Índia Novembro Alfa. 971 da Gol, decolou os 24, chame controle 1208, boa noite. Controle 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Gol 1971, boa noite, decolou os 24. 1971, contato radar decolagem, submantenho 360 após 2000, voo eletro. Salve, eu mantenho 360 após 2000, voa Leda. Solicita nível final 380. Gente, vai. Guarda. November Alpha, ingressando na final do ano zero. Alfa, livre toca remetida, vento 160 graus, 8 mais alto. Livre toca remetida para o Índia, November Alpha, não no zero. Chamei 63 no zero, boa noite. Identificação desse mantém o 050, chegada mais. Tá. Bruno 971, reautorizado 380. 380, November Alpha solicita pouso completo na 107. Ok, November Alpha 6, estou para remeter os 28, esquerda, reporte final da 107. Reportará final da 107, o Índio November Alpha. Sana 3258, boa noite. Acione identificação. Oi, Mari, para chegar da Mari. Esse mantém nível 060, justo em Salvador, agora 1-0-1-4. Termo desça para o 060. Voo 971 no chão do centro de Recife, 1251, alternando 133, decimal 95, boa noite. 6310 está livre da restrição de altitude intacta. Desça para 2 mil pés, ajuste 1014. Após intacta, intercepte a chegada ao guardão, não desocupar o ILS. Girando final 97, Índia November Alpha. Querido pouso 7 Alpha, vento 1, 60 graus, 5 graus. Querido pouso 97, Índia November Alpha.